Exemplos falsos, você sabe como eles são. Olham no seu olho e apertam sua mão. Falam que gostam de você, te chamam de irmão, mas pelas costas te querem com os porcos no chão. Por isso eu quero os corpos no chão, sangue frio como pedra e sem dó no coração. Peço perdão, mas é só na oração, porque os falsos eu quero eles mortos no caixão. Hoje eu não tenho amigos, eu tenho irmãos. Diferentes mães, mas todos leais como cães. Todos reais, foda-se uma briga virtual. Se você quer falar mal, fala pro cabal. Não fala pra terceiro, pro seu mano ou parceiro. Você é homem ou foi um engano do parteiro? E se for uma falsa que gosta de falar, veste a calça porque eu nunca vou te amar. Exemplos falsos, venenosos como cobras. Vejo vocês na selva quando eu corto a relva, rastejando com a língua pro lado. Prontos pro bote, mas eu tenho o corpo fechado, tá ligado? Vocês me lembram mais Paraguai, mas um dia, uma hora, essa máscara cai. Então uso um machado como Assis e corto toda essa falsidade na raiz. Exemplos falsos, amanhã descalços, andando no inferno, queimando os pés, o sofrimento é eterno. Que se sentem os que sentem que eu minto, e que se levantem os que sentem o que eu sinto. Na real, não quero o mal, eu só quero viver bem, com tudo que passou e só me fez crescer. Ontem doente, não sei se era uma lombriga ou os vermes, eu tinha vários na barriga. Exemplos falsos, falsidade no jogo. Difícil é saber quem é falso ou verdadeiro. Duas caras é pouco, se fã ele tem mais. Cusão, você é mais puta do que uma puta. Falsidade no jogo. Difícil é saber quem é falso ou verdadeiro. Duas caras é pouco, se fã ele tem mais. Cusão, você é mais puta do que uma puta. Falsidade no jogo. Difícil é saber quem é falso ou verdadeiro. Duas caras é pouco, se fã ele tem mais. Você é mais puta do que uma puta. Falsidade no jogo. Difícil é saber quem é falso ou verdadeiro.